Passou 140, voo 1161. Voo 1161, ciência, qual é a transferência? Guardando. Voo 1161, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. 251-3395. Afirmativo, bom voo. Obrigado. Salvador, voo 1161. Prossiga. Tem contato com Recife nessas frequências, tem outra frequência? 128.8, alterna 126.0. 28.260, obrigado. São Salvador, muito bom, Tietã 3601, autorização São Paulo, Congonhas, nível 360, frente da Hotel. 3601, informação Hotel correta. Temos pré-aprovado nível 340 para São Paulo, confio 34 uma coordenação. Copiado 34 da 3601. TAM 3601, autorizado São Paulo, Congonhas, no nível 340, via Pesulu 10, bridge do Pesulu 6. Decola da pista 10, com primeira curva direita, na subida da El, Leda Motiva. Aciona 5536 e controle 120, decimal 8. Autorizado São Paulo, Congonhas, 340, via Pesulu 10, bridge do Pesulu 6. Decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da Eulê da Motiva. Controle 120, decimal 8. Aciona 5536, TAM 3601. 3601, correto, o rapaz tá pronto pra estacionar. Tá marcado quando pronto. 3601. Pushback acionamento, portão 4-3601. 3601, não está livre, chama táxi. Livre, chama na pré-táxi, 3601. Para o táxi está 3601, 1973 a bordo, 4 horas de autonomia, o Fernando Galeão. Livre até o ponto de espera, ajuste no 0 no 6, estou em 118.95. 118.95, livre táxi até o ponto de espera, ajuste no 0 no 6, está 3601. Salvador, muito bom dia. Dan 3601. Pronto, ponto espera, cabeceira 190. Dan 3601, bom dia. Autorizado a linha de decolar pista 10. Vento calmo, ajuste 10 no meio. 10 no meio, livre de colagem, pista 10, Dan 3601. Alfa X-Ray Tango, prossiga. Muito bom dia. Alfa X-Ray Tango, prossiga a situação de reboque do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 03. Autorizado, mantém escuta durante o reboque, reporte término. Linha 01 ao 55, 120, decimal 8, bom voo. 308, obrigado, bom dia, 3601. Sim, Quebec, prossiga. Sem ferro, tá ciente, eu também estou e reporte certo. Controle Salvador, bom dia, TAN 3601, Dael, Leia da Cruz, 1800. Bom dia, TAN 3601, contato radar, autorizado Leia, sul para o nível 340. Sessão 340, direto Leia da 3601. 3621, tudo restrito para o nível 320. Atenção, restrito ao 320, 3601. No chamado Recife, frequência 1251 e alternado 133, decimal 95. 251, 3395, um bom dia, até 3601. Seguinte, 100 termos do rebote. Salvador, bom dia, Xeré 62. Você na 65, no bonzinho, informação em Corsinha, junto com a Fé Barulhos. Você na 625, no bonzinho, informação em Corsinha, pronto com a Fé Barulhos. Informação Índia, pronto para a cota. 65 anos, utilizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, curva à direita, saída da El Leda Motiva. Super Zulu 10, bridge, Super Zulu 16, após conforme. Aciona 5546, controle 120, decimal 8. Ciente, autorizado então, 360 para Guarulhos, circulando da 10, curva à direita, da El Leda Motiva. Conforme o Zulu 10, bridge, conforme o Zulu 16, conforme o plano. 5546, transponder 208. Chanel 6251, correto, para posicionamento. Maravilhoso. Salvador, o azul Almeida Quebec, informa que o técnico de motores terminou. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, grato. Bom dia, Tan 35 no Sante, identifique, autorizado posição pelô, desça para 4 mil pés no ideal, ajuste no zero no meio. Após pelô, está autorizado ILS Whisky. Salvador, Tan 35 no 7. Copiado, Tan 35 no 7.